Começando mais um Na Vida e Na Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do Na Vida e Na Vida. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, sou o Felipe Mesquita. Olá. Eva de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oiê. Muito bem, vamos lá, vamos responder perguntinhas dos nossos ouvintes lá no Hotmart, né? Nós temos um post aí, no caso, aí no Hotmart, porque você tá ouvindo esse podcast no Hotmart, né? É... Não tem como ouvir em outro lugar. Exatamente, tem um post aí em que deixamos aberto para você deixar as suas perguntas. Tem umas perguntas muito antigas, mas a gente vai fazendo aqui, né? De acordo com as edições. William Braga. Alguma vez vocês evitaram algo de acontecer no último segundo e você ficou tão surpreso que pensou na merda dando caso não tivesse impedido? Exemplo, dirigindo o carro, você resolve não furar aquele sinal vermelho durante a noite, e dessa vez passou um cara de moto a milhão, pois o sinal estava verde para ele. Já, eu ia falar exatamente do carro, já teve alguns momentos, não exatamente isso assim, mas aquela freada no último momento, aquela virada no último momento. Momento, Felipe, de que você tá com a pessoa do lado assim, aí tá você vai atravessar a rua e a pessoa bota a mão assim pra não atravessar e passa um caminhão e tudo. Cara, isso já... Agora, moleque, isso rolou uma vez bizarro comigo também. Aconteceu comigo no carnaval aí. Caralho. No carnaval, eu passei, tipo assim, vinha... Tava o sinal... tipo assim, tava verde pros carros, mas tinha os carros tudo muito longe. E aí, tava eu, a Mari e os meus sogros, né? E aí, eu passei correndo um pouquinho assim, e aí cheguei do outro lado. E aí, os meus sogros, eles olharam assim, sinal amarelo, vermelho. Foram passar, cara, um ônibus simplesmente passou em altíssima velocidade, ou o cara dormiu, ou alguma coisa do tipo assim, e quase que leva eles juntos, mano. Quase que meus sogros morrem ali na minha frente, é cara. É foda, hoje em dia não dá pra confiar nesse bagulho de sinal vermelho. Não dá pra confiar mais sinal vermelho, caralho. Que negócio absurdo, cara. Vagabundo, quer que se lasque, dá tempo. E aí vai, tá ligado? Não, e o cara passou simplesmente Evandro. Evandro, ele era um cruzamento... Não era uma rua que ninguém anda, era um cruzamento desse. Cruzamento de sinais mesmo, assim, sabe? De avenidas, basicamente. E o cara simplesmente passou em altíssima velocidade no sinal vermelho. Que doideira, mano. E aí, às vezes, um vacilo desse, você morre. Acabou a vida. Por um negócio desse. Tá bizarro demais, tá doido. Mas eu já tive esse negócio de. Do tipo, cair faca. Tava lavando ali. Direto, mano. Né? Cozinhando, cai a faca, eu já dou aquela esquivada pra trás com medo da porra de já cair no pé. Caralho, direto. Às vezes a faca é direto. Eu fico me sentindo nil, sabe? Pelo reflexo, caraca, né? Reflexo tá bom e tudo. Só que, cara, às vezes né, você não tá com reflexo não e a parada vai pegar em você, né? Sim. Isso é um negócio muito doido. Eu não sei. É o que? É um instinto de sobrevivência? É algo semi-sobrenatural? O que é isso aí? Eu acho que é a cagada, o reflexo da sobrevivência mesmo. Felipe aí, sempre tá doidão, hein, Felipe? Sempre doidão, não, que você tá falando. Sempre tá nas ruas também, mais que a gente. É, mas não tô sempre doidão, não, velho. Não é assim, não. Inclusive, eu tenho bebido muito menos. Ó, olha aí, hein, Felipe, gostei. A idade chegou, gente. Não, é o bolso, meu filho, é caro pra caralho a bebida hoje muito em caro, dia. Muito caro, mano. Eu fiquei, teve um mês aí que eu fiquei, não, às vezes não corrido, mas eu fiquei uma boa parte sem beber, assim, sabe? Vaga, economizou pra caralho. Chegou no final do mês. Quase menos R$1.000 de cartão de crédito. É foda, não, você não vê indo, né, mano? De bebida, é. E que eu ia pros rolês, não bebia, ficava de boa. E fez uma diferença. Eu não tenho tido tanto essa parada, não. Não é. E tu, Bruno, já escapou? O Bruno não escapa, ele simplesmente. Ele se choca aceita com as coisas, né? Ele só se acidenta mesmo. O Bruno tá conversando com o Roger, né? Já. O que, Roger? Roger mandou aquela mensagem, Roger that. Não foi, já foi, né? Bruno, vamos lá, vamos pro próximo. Uma pergunta um pouco mais séria, filosófica, de Paulo Cabral. Como vocês lidam com a perda de alguém próximo? Como já comentei com vocês, em 2015 perdi minha esposa e dormi ouvindo vocês pra não deixar a cabeça ir longe. Novamente, muito obrigado pela ajuda. Caraca, Paulo. Puta, isso é muito foda, essas histórias, mano. Eu realmente, eu não consigo lidar ainda, tá? Eu tô em processo. Diz que o luto nunca vai embora, né? Você sempre vai estar de luto, assim. O que ajuda é continuar vivendo, né? Continuar vivendo, fazendo suas coisas e tudo. Mas a saudade, como lidar com a morte, cara, Eu aprendi com a morte do meu irmão. Acho que foi o Pondé. Eu tava pesquisando sobre o assunto. E aí eu vi o Pondé falando isso assim, que o luto é como se fosse uma panela de pressão, sabe? Você simplesmente, você não pode abrir ela de uma vez. Não vai abrir. Você não vai conseguir abrir de uma vez. Você tem que ir esvaziando aos poucos, né? Panela de pressão é só aos poucos. É qualquer sentimento, né, Júlio? Não tem como você... Exatamente. Não sai do nada, sabe? É. Tipo, você tá, sei lá, pensando em alguém. Você fala, não quero pensar mais. E aí que você vai pensar pra caralho, tá ligado? É. Obviamente isso que... Tem que maturar, né? Tem que ir acostumando. No período que acontece, né, Evandro? Você sente muito mais, né? Óbvio, né? Mas Vai passando o tempo, ele vai dando uma amenizada, saca? Assim, vai... Você vai conseguindo sobreviver, sentindo aquela falta, mas você vai conseguindo passar. Mas é um sentimento muito ruim, é muito difícil. É uma parada que você não deseja pra ninguém, assim, sabe? Porque só você sabe a falta e a dor que dá, sabe? No momento que acontece. Imagina que do Paulo de perder a esposa, caraca, deve ter sido muito difícil, cara. Muito difícil. Nem fala. Ah. Porque além de ser uma saudade da pessoa, é uma saudade de momentos que você passou com aquela pessoa. Uhum. E pelo que aconteceu, você sabe que não vai acontecer mais, né? Tipo, você não vai sentar e tomar uma breja com seu irmão e... Sim. E trocar uma ideia sobre o jogo do Fortaleza, tá ligado? O que então, fica são as histórias, da pessoa, né? Física ali, né? Exato. É. Por isso tem que lembrar. É por isso que eu acho que aquele filme Viva da Disney lá, Viva a Vida é uma Festa, sim, que fala sobre a cultura do México e tal, de como eles celebram a morte. É outro tratamento. É muito foda, cara, porque eles, é isso, sabe? É falar sobre o que aquela pessoa representou na sua vida, as coisas que você construiu junto com ela, sabe? E aí enxergar assim, às vezes, ajuda a esse rolê da tristeza, porque a tristeza vai estar aí, não tem jeito. É. Agora, lembrar dos momentos bons acaba transformando essa tristeza em algo um pouco mais agradável, saca? O negócio do Viva é que ele tem uma mensagem muito fantástica. Eu acho fantástico o Viva, tá? Eu adoro fudido. Esse filme da Pixar. De você... Tipo assim, a pessoa morre de verdade quando você esquece dela, né? Exato. E eu percebi que teve um momento assim que com meu irmão, que algumas lembranças começaram a ficar meio com uma névoa em cima, assim, sabe? Cara, como foi isso aqui mesmo? E aí eu comecei a caçar na cabeça pra as memórias ficarem um pouco mais vivas, sabe? Hoje eu tenho uma memória muito mais viva de algumas coisas que antes já estavam ficando meio nubladas, assim, saca? E realmente eu tenho medo, assim, sabe? Completou recentemente 2 anos da morte dele, assim, e o primeiro ano foi muito difícil. O segundo ano já foi mais de entendimento e aceitação. E é foda. É foda porque a vida segue, sabe? E é uma bosta isso. A vida seguir. Porque você sente muita falta. Isso é é óbvio. Fazer coisas ajuda bastante. Tipo, escutar podcast, jogar videogame, sair com os amigos. Voltar a viver de novo, sabe? Eu sei que não existe regra, né? Eu nunca acredito nesses livros que falam assim... 10 formas para você curar XYZ, sabe? Eu nunca acredito nesses rolês. De vez em quando tem uma ou outra coisa que você... realmente isso aqui faz sentido. Mas eu nunca acredito nessas regras pré-estabelecidas, porque, cara, os seres humanos são diferentes, né? É difícil seguir esses modelos, né? Pra cada pessoa, a morte, especificamente, você lida de forma diferente, né? Mas eu tava pensando isso outro dia, não sei se vocês já pensaram também, vem muito com essa parada da idade mesmo, né? Do quanto que a gente vai viver ainda, sabe? De pensar, caraca, daqui, sei lá, 40 anos, talvez eu não esteja mais aqui. Eu não tenho muito esses pensamentos, não. Aí a gente fala assim, caraca, 40 anos é muito tempo, né? É bastante tempo, né? Acho que é por isso que eu não tenho esses pensamentos. Porra, mas se você for ver, já passou 30 aí, Felipe. Pô, mas eu vivi caraca, coisa pra caralho, secando, mano. Felipe. Não foi uma coisa que chegou do nada, não. Foi muito cara, tempo. Mas sabe a sensação da faculdade? Pra 4 anos. Aí você fala, viver passou 4 anos. E você não tem... 4 anos é tempo pra caralho, mas dependendo do que for, você vive esses 4 anos e você não percebe que passou 4 anos. Exato. Você olha pra trás a vida, você... Bruno, eu faço 7 anos de Promobit, mano, esse ano. É bastante. Tá ligado? Loucura, 7 anos na mesma empresa, trabalhando com o mesmo produto, fazendo a mesma coisa. Na minha cabeça passou, sei lá, 2, tá ligado? Mas é. Eu não tenho a ideia de 7 anos. Isso que o Júlio falou de, porra, 40 anos. Quando a gente for ver, realmente, é um tempão do caralho. A humanidade vai ser diferente daqui a 40 anos. Mas quando vê, passou, cara. É muito foda. Assim, eu não gosto muito de pensar nisso que o Jurandir falou. Eu penso muito nisso. Muito. Muito, muito, muito. Uhum. Só que eu não gosto de pensar nisso. Porque eu gosto muito... Eu já falei isso, acho que a gente já conversou sobre isso aqui. Foi aqui ou foi no Reload que a gente conversou? Eu falei, foi no Reloading, né? Ou foi aqui? Não sei. Da combinação perfeita lá, vampiro com máquina do foi tempo? Foi aqui, foi um bônus. Foi aqui, um bônus, né? Aqui, é. Cara, eu gosto muito de viver. Tipo, eu gosto muito de estar vivo, tá ligado? Independente da merda que aconteça, eu gosto muito, muito de estar vivo, cara. Eu amo estar vivo, assim, sério, real. Por mais que eu sofra, eu choro pra caralho, sofre. Mas, cara, eu gosto de viver, porque a alternativa disso é muito ruim. Tá, pra mim. É. Pra mim. E aí você para pra pensar, cara. Aí todo mundo fala assim: ah, nós somos um grãozinho de areia no tempo. E é verdade. Porque se você parar pra pensar, nós aqui estamos aqui, vai, os mais velhos, há 41 anos agora, né? Eu e o Juras, 41. Então, assim, a gente não sabe. Você tem ideia que, assim, no ano de 1980 a gente não simplesmente não existia. Existia um mundo inteiro e a gente não viveu isso. Existiram milhões, bilhões de anos de história e a gente não viveu isso. E daqui a 40, 50 anos, sei lá, se muitos de nós sortudos conseguimos viver, sei lá, 60 anos a mais, a gente vai simplesmente deixar de existir. Tipo, e aí o mundo vai seguir. É, isso é absurdo. Eu, Bruno, é exatamente isso que eu penso sempre. Então, mas é, entra naquela de tem que viver o momento. Não, mas é claro, mas... Se pensar nisso aí, doidão, você nem acorda, nem levanta na cama. Exato, mas esse então, é o dilema, é... cara. Pesquisa depois aí sobre o mito de Sísifo. A frase clássica é: preciso imaginar Sísifo feliz. Que é o malandro lá que foi condenado a simplesmente ficar a vida dele inteira levando uma pedra morra acima. É pela eternidade, pelos deuses. E aí o cara achava isso do caralho, porque era o que ele tinha pra fazer, tá ligado? Aí você pode entrar na discussão de, porra, então tem que aceitar o que tem e já era. Às vezes é, mano. Porque pro universo a gente é nada. É o que o Bruno falou. Olhando como humanidade, a gente é nada. Nossa passagem aqui é nada. Mas é muito ruim a inevitabilidade das coisas, entendeu? Assim, você ter consciência que vai acabar. É porque você assim, ah, então aproveita, beleza. Aproveita, mas não vai mudar o fato de que um dia você vai morrer e vai acabar, entendeu? Sabe o que dói, Juras? Esse papo é ruim. As copas quem do tiver, mundo, Bruno. Quem tiver depressão, não escute o que eu vou falar agora, mano. Mas não. Eu sei o sentimento do Juras porque é o que eu falei. Eu sinto muito isso o tempo todo, cara. Não. É o vazio. A ideia. Mas se racionalizar, vazio. É o Rick and Morty, pô. É o existencialismo. Exatamente. O Rick and Morty. Se você racionalizar, é essa porra aí mesmo, é. Não tem, tá ligado? É isso. Que diferença. Pro universo, que diferença fez o Bruno Carvalho? Nenhuma. Nenhuma, exatamente. Passou aí, viveu, mas, sei lá, 60 anos. Pro Bruno Carvalho, fez toda a diferença. Entendeu? Exato, por isso eu falo, tem que, o negócio é olhar pra dentro. É muito difícil. Eu quero ter a esperança. Eu sempre. Isso é um pensamento aí que dá pra ser analisado na psicologia aí. Inclusive, é uma parada que eu vou levar pro meu psicólogo em algum momento. Sobre o fato de que, por muito tempo da minha vida, eu sempre imaginei sobre a morte em si, sobre o pensamento da morte. É, exatamente por ter convivido a minha vida inteira com isso, né? Dos meus amigos terem falecido muito cedo, ter perdido 3 dos meus melhores amigos quando tinha 12 anos de idade, ter perdido os meus avós, meus 4 avós, exatamente nesse período também, com 10 anos eu já não tinha mais nenhum avô, sabe? Avô e avó, no caso. E aí tem a parada recente do meu irmão e tudo. E aí eu sempre coloquei na minha cabeça assim, ó. Porque eu lembro deles sempre. Eu sempre lembro, eu sempre comento sobre eles. E aí eu fico pensando, será que isso um dia vai acontecer comigo? No dia que eu morrer, as pessoas vão falar assim, caraca, tu lembra do Juras, mano? Saca, assim, esse momento de jogar a conversa fora, tipo na mesa de bar e alguém falar assim, cara, tu lembra do Juras aí? Mas sabe qual que é o problema disso, Juras? Não vai importar. Pra aquelas pessoas talvez importe, entendeu? Pra gente não importa. Mas aí a parte minha visão, a minha visão, sabe qual era, Bruno? Cara, eu já sonhei isso. Muitas vezes, já tive esses sonhos, assim, de estar, tipo assim, ao meu funeral e eu tô assistindo as pessoas chorando no meu funeral, falando sobre mim. Isso é muito doido, né? E isso é uma coisa que eu não ligo, isso. Se quando eu morrer as pessoas vão dar risada, vão falar bem feito ou chorar, eu não ligo. Mano. Caraca, bem feito? Bem feito, Bruno, vai se fuder. Eu não ligo porque não vai mudar mais nada pra mim, entendeu? Tipo, isso especificamente. Eu acho que lembrar é legal, o pessoal conversar é legal. Eu acho que o legado que nós deixamos são justamente nossas ações e como a gente impacta a vida das pessoas. Esse é o nosso legado. Mas, tipo, como as pessoas vão reagir no meu funeral, tipo, eu não ligo. Porque eu sei que tem uma galera que vai falar assim, putz, foi tarde, ainda bem. Caraca. É, isso vai ter, mas não, isso não... Entendeu? E isso não me afeta. Eu fico pensando das pessoas próximas, assim, sabe? Porque eu fico com a sensação de que, tipo, se eu perder... Como eu perdi meu irmão, é uma pessoa muito próxima, né? Uhum. Mas de perder uma pessoa próxima a mim, o quanto que isso foi ruim pra mim, sabe? Ah, isso sem dúvida. Mas Será que eu tenho esse nível de importância pra essas pessoas como elas têm pra mim? Galera, primeiro, procurem um psicólogo se você tiver com esse tipo de pensamento, estiver passando por uma crise existencial, estiver passando por dificuldades, você sentir que você tá sentindo deprimido, vai buscar ajuda. Primeiro ponto, tá? Independente da crença de cada um, não cabe a mim julgar ou não que a pessoa acredita, se é XYZ ou se não acredita em nada, não cabe a mim julgar, porque sabe qual que é o mais importante? Muitas vezes você não sabe que tipo de conforto a pessoa precisa. Então eu acho muito errado. Errado não, mas eu pra mim, tá? Eu não tenho capacidade de julgar a experiência do outro, inclusive no que ela escolhe acreditar. Então tem pessoas que acreditam em ressurreição, tem gente que acredita em reencarnação, tem gente que acredita em vida após a morte, em forma espiritual, tem gente que não acredita. Só que eu acho que isso tem que ser muito pessoal. Uma coisa que eu não acho é um lado ou outro, que eu não concordo, é um lado ou outro achar que ele é o lado certo, é o lado esperto, tá ligado? Ah, não. Isso é muito comum. E isso é muito errado, cara, porque você não sabe o que o outro precisa, sabe? E se o que a pessoa precisa pra ter o conforto dela, pra conseguir viver no dia a dia, é um lado ou outro, a pessoa que tem que escolher, cara, porque só cada um sabe onde dói. Entendeu? Não tem regra, né? Não existe regra, porque a gente é muito diferente. Eu sou daqueles que acredita sempre que é muito bom viver, sabe? Sim. Eu sou desses que acredita assim, é muito bom viver. Ah, mas eu gosto de... Mas tu nem aproveita tanto, tu fica em casa assistindo TV. Beleza, é uma forma de viver. É de viver, né? Da pessoa. De aproveitar a vida, de assistir as coisas, filme. Tem gente que fala assim, porque existe muitas pessoas que adoram diminuir o que os outros fazem, né? Que viver é escalar uma montanha, não é assistir um filme, entendeu? Sabe esse tipo de escala, assim, né? E, literalmente, né? E eu acredito, assim, que é muito bom viver. E eu sempre acho que existem pessoas que se importam muito com você e você não sabe. Isso também. Sabe? Você não sabe. Você acha que tá sozinho, você acha que ninguém se importa com você. E, cara... Eu já vi isso diversas vezes. Converso muito com a Mari sobre isso, né? Ela é psicóloga também e tudo. E aí teve um dia que eu não tava na sala, e ela tava conversando com as amigas e tudo mais. E eu tava, tipo, no cantinho que ela não dava pra ela ver que eu estava lá. Eu tinha acabado de chegar e ela nem sabia que eu tinha chegado ainda. E ela tava falando sobre mim. Ela falando muitas coisas boas, assim, sobre mim. Eu, caraca, maluco. É foda que quando eu tô na frente dela, ela não fala essas coisas sobre mim, entendeu? Tipo, mas é muito o jeito dela, mais reservado de falar mais sobre mim pros outros do que pra mim mesmo, porque ela sabe que eu... O Evandro já falou isso uma vez pra mim. E tipo assim, eu não vou falar essas coisas pro Júlio, porque o Júlio fica se achando, né? Isso é uma verdade. E aí talvez ela não faça isso também, porque, enfim, ela ache também dessa forma. Mas eu achei muito legal. E aí eu senti naquele momento, Bruno, que sim, existem pessoas que vão sentir muito minha falta, sabe? E aí depois que aconteceu isso com meu irmão, né, a morte dele e tudo, eu percebi o quanto que a minha família se importa muito com todo mundo, assim, sabe? Que todo mundo tem a sua importância, a sua diferença, mas todo mundo é importante, assim. E aí isso me acalmou um pouco mais, porque realmente eu tinha essa parada de, pô, será que vão sentir minha falta? Eu acho que sim, vão sentir minha falta. Mas eu acho que quanto mais você viver, mais falta ainda você vai fazer pra essas pessoas. Uhum. Sabe? Então eu tenho esse sentimento sobre a vida, assim, sabe? De que eu acho que é muito difícil lidar com a perda. É muito difícil. E pra todo mundo vai ter uma escala diferente. Tem gente que sente ok, tem gente que nem chora, por exemplo. Não chora. Apesar de que eu achar que chorar é importante. Porque você dá uma descarregada, processo, assim, né? Sabe? Então, eu acredito que as pessoas, elas podem sentir de formas diferentes e elas podem lidar de formas diferentes. Puxando pro Zelda, assim, é que nem passar de uma Shrine. Você te pegar de nós quatro aqui, cada um passou de uma forma diferente. Sabe? É muito... como a gente lida com a vida. Não existe regra, cara. Não existe regra. O que funciona pra um pode não funcionar pra outro. Então, realmente é uma coisa que eu penso bastante, sabe? sobre o futuro. Pode ser porque eu cheguei aos 40 anos, né? Já estou 41, inclusive no dia do lançamento desse podcast estou fazendo 41 anos. Caralho, eu sou os idosos. Mas tu não fez 40 não, mano? Somar todos já passa de 150 anos daqui a pouco. Não tem um que salva, mas já era. Passa já, não passa não? Dois, quatro, a idade dos quatro, dá quanto? Dá 150. Tá, pô, já era, enterra. Um pouquinho mais, talvez. O Keanu Reeves, ele deu uma entrevista. O Keanu Reeves, ele já passou por diversas situações dessa de morte, né? A namorada dele tava grávida, e aí perdeu a filha no processo da gravidez. Depois a própria pessoa morreu. Ele tava lá no dia lá em que o River Phoenix, um dos melhores amigos dele, faleceu num bar. Morreu na frente dele. Morreu na frente dele, né? Junto tava o Johnny Depp também, que era um dos melhores amigos do River Phoenix. E o River Phoenix, o irmão do Joaquin Phoenix, né? Aí a irmã passou câncer. Ele aprendeu a desapegar de muitas coisas, né? Tanto que na história dele, toda a grana que ele ganhou de Matrix, 90% ele doou pra instituição, principalmente instituição de câncer, foi na época que tava a irmã dele doente. Ele é muito desapegado, né, de coisas tipo mansão, supercarros. Ele não é essa pessoa. Ele é bem desapegadão, assim, sabe? Por isso que tanta gente gosta do Keanu Reeves. Ele não é um dos melhores atores. Você vê a atuação dele, cara, parece um poster atuando. Mas ele tem carisma, né? Você é fácil gostar do Keanu Reeves. E aí ele tava dando uma entrevista e aí perguntaram pro Keanu Reeves assim, ó: o que acontece quando a gente morre? E aí a plateia dá uma risada assim, aí o Keanu Reeves olha pra baixo, aí depois ele olha pra frente e fala, né? Eu acho que as pessoas que nos amam vão sentir nossa falta. Simples assim. Isso é porrada, mano. Porrada. Porque é exatamente o que acontece. Pra gente que morreu, acabou. O ruim é quem fica. O ruim é que pra quem vai sentir tudo aquilo. Exato. Sabe? E aí, né? Voltando lá pra mensagem lá do Paulo, eu não consigo nem imaginar o que foi que aconteceu, Paulo, aí na sua vida aí com a morte da sua esposa. Tenho certeza que foi muito difícil. Foi muito difícil. E que deve ser até hoje. As pessoas seguem a vida, tá? As pessoas seguem, tem novos relacionamentos e tudo mais. Mas aquilo dali bate. Sabe? Bate com força e... Não vai embora, né? É difícil ir embora. É complicado. É realmente muito complicado, né? Muito filosófico aqui, muito... Mas é bom, pô, tem que conversar sobre essas coisas. Né? E ler sobre, ver vídeo, ver sério, caralho. Sim. Mas não pode pensar muito, porque senão endoida também, mano. É, se você ficar... Porque se for o niilismo lá, na época lá, quando a gente fez aquela abertura de falar sobre a terapia e tal, que eu fui atrás, na época da pandemia e tudo mais, eu fiquei que nem um doente lendo, mano. Quanto mais eu lia, mais fazia sentido, tá ligado? Porque tem um cara, o cara desse livro que eu falei, é um livro bem curtinho, mas tem resumo dele no YouTube, caralho, o mito de Sísifo. É um filósofo chamado Alberto Camus. E uma das paradas que ele defende é o absurdismo. E ele fala assim, que diante de nada fazer sentido, as pessoas têm geralmente duas opções. Dois tipos de suicídio. Ou o suicídio filosófico e o suicídio literal. O literal que ele fala é literal. Imagino que não passou pela cabeça de ninguém aqui se matar ainda. Não estamos tão zoados desse jeito. E o filosófico, o que que é? É quando a pessoa se apega a alguma parada pra dar sentido na vida dela. Então ele dá exemplo de religião. Porque tem gente, mano, você deve conhecer pessoas que o rolê da pessoa é a igreja. Sim. É ir pra igreja todo dia, é falar sobre aquilo, é respeitar as coisas da igreja e tudo mais, tá ligado? Mas ele vai além falando de ideologias políticas, sabe? Tipo essa galera que vive sobre política. A vida dela é falar sobre política, ou tentar converter alguém, ou tá ali, sabe, muito engajada. E aí, trazendo pra nossa realidade, tem gente que vive de rede social, mano. Tipo, o Bruno aponta muito isso às vezes aqui de... As pessoas não vivem as vidas delas, elas querem ter a vida de outras pessoas que elas veem através de uma tela, sabe? Uhum. E aí o que esse cara levanta é racionalizar tudo isso, show. Você pode... Não tá errado o cara ser um doente da religião lá e viver em relação à vida dele em relação àquilo. Só que o que ele recomenda é que você tem que se revoltar. Você não pode aceitar simplesmente, ah, é isso então eu não sirvo pra nada e foda-se, o universo é um nada. E aí cabe a você dar o sentido pra sua vida. Nesse exemplo que o Juras falou de... Porra, mas a pessoa fala que tá vivendo, mas só fica vendo TV em casa todo final de semana. Show pra ela, é o que completa ela, sabe? Então o negócio talvez seja isso. Tipo, o que te completa? É ficar jogando videogame? É esportes? É, sei lá, qualquer parada, sabe? Indo em show. Tem uma amiga minha que a menina ou tá indo em show ou ela tá atrás de show pra ir, tá ligado? Minha irmã, que ela não vai, mano. Como? Minha irmã é isso com viagem, minha irmã. Então, ela, aí você vai virar e falar assim... Tudo dela é viagem. porra, não tem uma casa própria ainda, não sei o quê, tá ligado? Foda-se, filho. Ela já foi, sei lá, 200 shows na vida dela, tá ligado? Então a gente fica, às vezes, até brincando aqui muito do... Ah, o que que eles vão falar? Eles estão falando isso, aquilo ali, aquilo outro. Tem muita gente que vive nesse rolê, mano. Do que eles vão falar, sabe? E tem até outro cara que fala disso... Ah, esqueci. O Nietzsche. O Nietzsche fala desse conceito do eles. E, cara, eu acho, na minha visão, é... Você tem que encontrar o que te satisfaz. O que que é seu esquema? Tá ali com a sua família, fazer um churrasquinho com os amigos, jogar um videogame e tal, já era, tá ligado? Porque se for pensar muito, é o Rick and Morty a sua vida, mano. Não faz a menor diferença para o universo. Faz diferença para as pessoas que estão próximas de você e você consegue fazer diferença na vida delas. Isso eu acho foda. É isso. Muito bem, muita coisa para pensar aí, né? Muita coisa difícil aí. Esse assunto é complicado mesmo, mas espero que... E é o tempo de cada um. O Juras falou em algum momento do papo aí. Tem gente que às vezes em duas semanas tá de boa. Tem gente que vai passar 2 anos e ainda não vai ter superado, sabe? Eu tenho uma pergunta pra vocês. Pois não. Nesse sentido, posso, pra antes da gente encerrar? Claro. Já que, só pra gente conectar de volta com o videogame. Se fosse você, cada um de nós aqui, preso no loop, você já sabe até o que eu vou perguntar. Se cada um de vocês estivesse preso no loop do Outer Wilds, mas ciente de qual era o resultado, você concluiria o loop? Assim, eu já não sou fã de pergunta hipotética no geral. Ainda mais uma, que é pra eu escolher se eu vou viver pra sempre o mesmo dia. Eu teria que viver vários dos dias até ter essa conclusão. Talvez enjoar em algum momento, né? Hoje em dia, eu não vivo o mesmo dia várias vezes. Graças ao bom Deus. Exatamente, as coisas que mantém a vida é empolgante mesmo. Às vezes frustrante, mas muitas vezes empolgante. Então, assim, se eu não tenho nem ideia de... Falasse, eu com certeza viveria um tempo antes. Né? Sabe, pra caralho, ver... Caralho, né? Vários dias até repetindo. Até enjoar, vamos ver até pra ver o quanto eu ia aproveitar de cada dia desses que são teoricamente iguais, assim. Caralho, tem um filme... Qual que é o nome do filme? Que é com o ator que faz o Peralta? Bom não filme, é o... mano. Ah, esse é o... Palm Springs, né? É, puta, bom filme. Ele é baseado... tudo baseado no Feitiço do Tempo, né? Que é sim. Dia da Marmota. Esse filme é muito bom, mano. Eu fiquei imaginando o que ambos eu faria se fosse ele. Eu adoro, tá, eu adoro esses filmes. Amo. O Feitiço do Tempo é um dos meus filmes favoritos. Mas eu acho que, sabe... Eu acho que eu daria uma de Bill Murray, pelo menos durante um tempo, vou viver... Mas é foda, porque é uma vida errada, né, mano? Não é uma vida real isso. Você sabe que vai resetar. Que é a vida errada? Se eventualmente eu vou me frustrar ou não, eu vou ter que viver vários e vários e vários e vários desses dias. No Palm Springs, o cara podia acordar e cagar no meio da festa, só pra ver o que ia acontecer. E acordar pelado, ir lá no meio do casamento e cagar na boca de alguém. E aí resetar e foda-se, não tem consequência, sabe? A vida real tem consequência, você não pode fazer isso. Sim, mas pensa o seguinte, minha primeira reação é... Primeira reação, mas tem muito do que o Felipe falou... Você não sabe quanto tempo você vai aguentar. Mas eu tenho certa inclinação a não completar o loop, cara. Ficar vivendo eternamente. Eu ficaria vivendo eternamente. Porque assim, é claro que no mundo do jogo ele é um pouco mais limitado. Mas imagina você no mundo mesmo, cara. Olha o tanto de coisa que você tem pra conhecer. Qual que é o tamanho do loop? É dias? É meses? É minutos? Se for um loop de... Não dá pra você ir pra Índia, caralho. É, não, tudo bem. Se for o loop exatamente do jogo, não vai 22 dar. 22 porque... minutos, é. Acho que um dia, que é 24 horas. Mas 24 horas, por exemplo... Pensa no seguinte, você vendo nesse mundo que a gente vive, o planeta Terra, e você tem um dia inteiro pra viver pra sempre aquele dia, só que ele não precisa ser igual pra você, ele vai ser igual pra todo mundo, menos você, cara. Então você vai falar assim, pô, hoje eu vou pegar um avião e vou pra um, sei lá, vou pra um país da Ásia, vou pra um país da Europa Oriental. Aí você não vai aproveitar nada, no outro dia reseta, você volta pra sua casa. Tudo bem, mas cada dia você tá indo pra um lugar. Aí você ficou um dia inteiro no avião, um belo dia. É, eu ia odiar andar 12 horas de avião todo dia. Com certeza eu tenho vários dias que eu ia só pular lá de cima, apertar, abrir a porta de emergência. É, então, essas coisas eu ia fazer, só pra ver. Várias mãos. Só pra ver o que é a loucura. Só pra ver qual é que é. Imagina, você lendo, porque você não reseta, o mundo tá resetando, certo? Então não é que você esqueceu o que você leu no dia seguinte. Mano, você poderia virar astronauta naquele dia, entrar na NASA e pegar um foguete e ver qual é que é hoje. Tá ligado? Uhum. É, o negócio do... Que eu penso muito, eu tava aqui pensando aí, né? Ainda sobre o papo. Você, o papo só uma coisa, bom, vocês que gostam de apostinha aí, ó. Tava suave, mano. Mas é, dava pra ganhar uma aposta todo dia e ficar rico. Exato. E gastar o dinheiro naquele dia, né? Exato. Nada disso é... Você fica rico e pobre ao mesmo tempo, né? É, tipo assim, não, nada disso que você tá falando é verdade, mas eu não sei se eu vou enjoar mesmo, eventualmente. Pode ser que isso demore 10 mil dias pra eu enjoar, sabe? Uhum. Eu acho que uma hora enjoa, mano. Pode ser que demore 100, sei lá. É. Não, uma hora deve enjoar, cara, mas... Tem várias coisas na vida que são excelentes, que são construídas num processo de vários dias, de vários momentos. Né? Sim, a gente falou disso em algum momento aqui. Então, quando você termina um projeto de meses, é muito foda. É. Quando você vê alguma coisa ali durante muito tempo, sabe? Talvez exista um ponto onde o prazer das coisas que conseguem ser obtidas em 24 horas acabe, esse fascínio acabe também. Sabe o que eu fico pensando? É tipo, morri. Não vou assistir mais Copa do Mundo. Ah, irmão. Não vou ver mais... Ué, eventualmente vai acontecer. Vingadores 32. Na moral, foda-se. Milhão. Caralho, que pensamento. Quando eu vejo assim, Felipe, eu vejo... Antigamente eu gostava muito dos cronogramas do Kevin Feige, né? Kevin Feige chegava lá e... Olha aqui, fase 3. É, esses três filmes esse ano... Aí tinha lá 6 anos de diferença. E aí a fase nova agora, ela vai até 2029. Eu falei, gente, 2029. Cara, eu acho que não tem nada de entretenimento que exista de qualquer mídia que chegue, putz, se eu morrer eu não vou consumir isso. Pouco, sabe? Nada. Não tem nada. Nada. Um showzão assim? Tá falando de medo de perder alguma coisa do futuro de entretenimento? É. O Uncharted, um Last of Us 3. Nada. Não tem nada. Nada. E o que é que faria falta? Porra, nunca mais vou tomar um copo d'água, tá ligado? Ah, mas... Eu tô com sede. Isso é uma sensação inacreditável, quando você tá morto de sede. Mas isso é um negócio comum, a gente faz isso sempre, né? Beber água. Mas isso eu sinto falta. Mas você não dá valor pra você beber água aí, rapaz, sem tomar. Né? Eu bebo mais de 2 litros todo o podcast nosso aqui. Eu sinto isso inteirinho muita falta. Várias dessas coisas eu senti falta. Não, você não vai sentir falta porque você não vai sentir nada. Muito menos de não ver o Vingadores qualquer um. Porra, me dá minha água. Me dá minha água aqui no México, não é água, de sacanagem, não. Porra. Vingadores 32 ou um copo d'água, né? Nossa, um gole de água, mano. Tá louco. Muito bem, fechamos. É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. A gente se encontra na próxima. Fique bem, gente. É isso. Tchau.